Hoje é um dia que com alguma perturbação. Perturbação na Escola da Ponte, que tivemos que encerrar, porque no total de funcionários que trabalham na Escola da Ponte, todos fizeram greve. Na Escola de Lagares da Beira também tivemos que fechar, logo de manhã, porque também a totalidade, ou quase totalidade dos funcionários, está em greve. Na Escola da Cordinha vamos acionar os transportes a partir da 1 hora, portanto os alunos já irão almoçados, almoçarão, só que não há condições para continuar com a escola aberta. Aqui na escola sede está, digamos, a meio termo. Verdade. Temos um conjunto de funcionários e de professores em greve, mas dá para funcionar e para almoçar, os alunos almoçam e, portanto, decorrerá tudo normalmente. Eu ponho entre aspas o normalmente, porque havendo funcionários e professores a faltar, basta um ou dois que altera logo. Mas, de facto, é um dia com muitos transtornos, com muitas complicações. Nós avisámos antecipadamente os encarregados de educação desta previsibilidade e desta eventualidade. Nas escolas de fora, nas escolas do primeiro ciclo, aparentemente está tudo a funcionar normalmente. Há uma escola ou outra que, por exemplo, no centro escolar de Nogueira do Cravo, tivemos que enviar os alunos para casa porque alguns professores estavam a fazer greve. Portanto, é um dia. Portanto, o centro escolar de Nogueira do Cravo também fechou? Está a funcionar, mas algumas salas, por não ter os professores e por não termos alguns funcionários, tivemos que enviar os alunos para casa. Portanto, é uma situação que já estávamos a prever que pudesse vir a acontecer. É um dia sempre muito complicado, naturalmente. Também aqui na escola sede há professores a fazer greve. Sim. Verifiquei que alguns alunos espalhados aqui pelo recinto da escola certamente estarão com alguns furos. Exatamente. Há aqui alguns professores, não é em número significativo, mas há alguns professores. Eu agora de momento também não lhe posso precisar em concreto e objetivamente quantos professores estão, mas há um deste universo que aqui temos, estarão 10, 15% dos professores a fazer greve.